Graça e paz, irmãos e irmãs, amigos, amigas. É uma grande alegria poder, nesse dia, compartilhar com vocês um pouco mais da palavra de Deus e estreitarmos a nossa comunhão com Deus, uns com os outros e nos motivarmos para ajudar outras pessoas da sociedade. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero dizer a vocês que esperei alguns dias depois do seminário de Santidade Bíblica, porque nós fizemos textos bastante densos. A Bíblia tem textos mais fortes, vamos dizer assim, e que exigem de nós uma parada maior para reflexão, uma reflexão com muito mais atenção. E existem outros textos, como esse, por exemplo, de hoje, de fácil compreensão, com muitas verdades bíblicas, mas de uma compreensão mais fácil, com fácil assimilação. E é isso que nós faremos. Para encerrar essa abertura, eu saúdo a um amigo que fiz, Diogo, e toda a sua família. Saúdo também a Edna e espero que hoje ela já possa ouvir pela primeira vez. Peço até desculpa a vocês por não ter inserido antes. Foram as atividades, elas vão se colocando e a gente vai deixando para colocar um pouco mais adiante. Acabam os dias acabam passando. Mas deixo um abraço para vocês e, falando na inclusão de pessoas, eu quero dizer a vocês, não vou entrar em números agora, não no livro de números, mas não vou entrar em resultados agora. Só quero dizer a vocês que o seminário sobre santidade bíblica, em 3 anos de trabalho no WhatsApp e blog, só ficou atrás em termos de resposta. No blog ainda não sei, mas no WhatsApp só ficou abaixo do texto do Apocalipse e do texto também de Eclesiastes, com os vídeos que a nossa missionária Vivian Lopes colocou. Até para outros países. Então, os números foram estrondosos. Mas, como eu tenho dito para vocês, eu prefiro não me iludir com números espetaculares, prefiro agradecer a Deus, mas continuar com o pé bem no chão, sabendo que a igreja cristã no mundo inteiro, seja protestante, seja católico-romana, seja ortodoxa, seja pentecostal, neopentecostal, carece muito ainda de aprofundamento. Portanto, é melhor que não fiquemos celebrando a cada momento resultados pontuais aí de retorno daquilo que tivemos. Isso alegra, para não ser hipócrita aqui, isso alegra ver que algo teve um retorno, alegra e ponto final, não tem nem ponto e vírgula, tá bem? Isso alegra, ponto. Entretanto, precisamos continuar trabalhando para o desenvolvimento de um viver cristão cada dia mais coerente com aquilo que Jesus nos deixou. Um grande abraço então a todos. Eu vou fazer a leitura do texto, lembrando a você a metodologia volta para aquele modelo que fazemos. Hoje a devocional vai ser mais rápida por causa do próprio texto. Vou fazer a leitura do texto, algumas colocações de rodapé da BKJA, já enquanto fazemos a leitura, e depois pequenas conclusões pastorais, porque é isso que o texto demanda. Vamos então e que o Senhor nos abençoe. João capítulo 5, a cura do homem de Betesda. Algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus partiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo cinco pavilhões. Nestes ficava com grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: "Queres ser curado?" O homem enfermo queixou-se: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim." Ordenou-lhe Jesus: "Levanta-te, apanha o teu leito e anda." Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou, e aquele dia era sábado. Bênção de texto, né, irmãos? Irmãs. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: "É sábado e não te é permitido carregar o leito." O homem respondeu a eles: "Aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda?" Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado. Ele não sabia quem era, Jesus tinha se retirado, irmãos, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Veja que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Então aqui nós encerramos a primeira parte do capítulo 5, a cura do homem de Betesda. A segunda parte agora, versículo 16 em diante. Por essa razão, os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Mas Jesus respondeu a eles: "Meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando." Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu Pai. fazendo a si próprio igual a Deus. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade, vos asseguro que o filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer. Pois o que este fizer, o filho semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o filho e lhe mostra todas as coisas que realiza, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz reviver, assim também o Filho dá vida a quem ele desejar. Assim, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho exatamente como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha que coisa linda, meu irmão, esse versículo 24, minha irmã. Em verdade, vos asseguro, para você saber como obtém a salvação, tá bem? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, que é o Pai, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A salvação se dá em ouvir e crer. Às vezes na religião, as religiões de modo geral, acabam complicando muito, inventando 1 milhão de regrinhas e impedimentos para que a pessoa chegue à salvação, quando o que Jesus anunciou é muito mais simples. Ouçam, creiam no Pai, no Filho, no Espírito e serão salvos. Não vão entrar em juízo, passaram da morte para a vida. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, versículo 25: verdadeiramente vos afirmo, vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou o Filho ter a vida em si mesmo. E também lhe deu autoridade para executar o julgamento, porque é o Filho do homem. Aqui, só um parêntese, quando o texto está falando que os mortos ouvirão a voz do Filho, os mortos espirituais, tá bem? Os mortos espirituais, ainda vivos fisicamente, que ouvem a voz de Jesus, que é o Filho de Deus, e creem, então esses passam a viver. Ouvir e crer, vou repetir. Ouvir e crer. Ouvir, crer. No máximo que você pode, olhando para dezenas de outros textos, para complementar esse processo, é ouvir, crer e viver em coerência com esse modelo de Jesus, seguir a Jesus, seguir os passos de Jesus como um clássico da literatura mais antiga, mais pietista, mais dos séculos passados, mas reeditado toda hora em seus passos, o que faria Jesus? Jesus é isso, é a ressurreição e a vida. Então é ouvir a voz dele, crer na vida dele, crer na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão e obedecer o que ele manda. Só. Irmãos, isso é vida cristã. Irmãs, isso é vida cristã. O resto, aproveitando essa data que nós estamos vivendo, o resto é alegoria. O restante é coisa inventada pela religião. O resto é samba enredo. Então, fujam disso. Vamos viver o evangelho simples, porque Deus é simples. E sem querer também que as pessoas todas estejam na sua denominação ou na sua igreja local. Deixe que as pessoas escolham onde elas vão, conviver, congregar. Depende da identificação de cada um com um modelo de ser, da comunidade, características pessoais e uma série de outras coisas. Vamos abandonar essa sede proselitista, traduzindo para você, de querer trazer todo mundo para ser igual a você e fazer tudo igual a você e frequentar o lugar que você frequenta. Então, vamos parar com isso, em nome de Jesus. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou ao Filho ter a vida em si mesmo. O Pai tem vida, o Filho Jesus tem vida. O Espírito Santo, eu acrescento aqui, não está no versículo, mas só para você saber, falando da Trindade, o Espírito Santo é a própria vida, tem a vida. Muito bem, versículo 27. E também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do Homem. Então Jesus recebeu essa autoridade para executar o julgamento. E a primeira execução de julgamento que Jesus fez, ainda enquanto estava no seu ministério, era não atirar pedras em ninguém, recomendar o perdão 70 vezes 7, aceitar publicanos, aceitar prostitutas, não aceitar o pecado, mas aceitar as pessoas. A segunda etapa do seu julgamento, ele realizou na cruz do Calvário, quando disse assim: olha, a dívida deles está paga, eu pago, está consumado. Então você vê o amor de Deus. Se você quiser continuar, eu rapidamente continuo. A terceira fase, ainda do processo de julgamento, é a soltura. Depois que alguém é julgado e o tempo do seu aprisionamento encerrou, ele é liberto, não é verdade? Quando Jesus saiu da morte para a vida e ressurgiu, essa é a terceira parte do processo jurídico, onde ele abre as portas das cadeias, as mais diversas, e diz assim: olha, vocês saíram da morte para a vida, saíram da condenação para o estado de libertação, de nova vida, estão livres. Pastor, estamos livres para voltar a ficar pecando? Claro que não. Não estamos livres para voltar ao pecado, estamos livres para viver uma vida nova. O pecado ainda poderá acidentalmente ocorrer na nossa vida, mas ele já não é mais o dono da nossa vida. Ele já não nos tem como escravos. Nós já não somos mais escravos do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre nós, diz a palavra do Senhor. Então você está livre. E o pecado não domina você. O pecado, a partir de então, ocorre cada vez mais acidentalmente. Tá bom? E isso tudo quem realizou foi o Pai, planejando tudo, o Espírito ajudando na execução, desde a concepção de Jesus, e o próprio Jesus vivenciando esse processo de ser modelo para nós. Louvado seja e bendito seja o nome do nosso Deus, Deus como Trindade excelsa, Pai, Filho, Espírito Santo. Versículo 28. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos, entenda aí a metáfora, é uma metáfora, tá bem? Não é só, não diz só respeito ao momento da ressurreição de Jesus, onde alguns mortos ressurgiram, e não diz respeito também ao período escatológico somente. Também diz respeito à ressurreição no momento de Jesus e à ressurreição escatológica. Mas tem uma metáfora aqui. E a metáfora significa: os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz. Ou seja, os que estão mortos hoje, separados de Deus, porque quem está separado de Deus? Deus é vida. Se você está separado de Deus, você está separado da vida. Logo, você está morto em um túmulo. Ainda que fisicamente aparente, você esteja com aparência de vivo, você está num túmulo espiritual. Mas a partir de agora não estará mais. Se você ouvir a palavra de Deus, crer em Jesus, só isso. Ouvir, crer e seguir. Né? Obedecer. Crer e observar tudo quanto ordenar. Os fiéis obedecem ao que Cristo mandar, diz um hino. Então, cuidado com as milhões de regras que as religiões impõem, todas elas impõem. Cuidado. Cuidado. Deus é simples e faz uma obra maravilhosa, grandiosa, mas mantém a simplicidade. Por isso ele é Deus. Porque o perfeito é simples. Versículo 29, caminhando para o final da nossa devocional. E sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Quem praticou o bem se levanta para a vida, quem viveu o mal acaba se condenando a si mesmo pela sua maldade. E nesse versículo já há um conteúdo mais escatológico. Para quem está começando a ouvir, escatologia significa o estudo dos últimos eventos, das últimas coisas, da última etapa de uma determinada época, enquanto ainda estamos convivendo com o mal, uma era enquanto convivemos com o mal. Escatologia é isso, o estudo dessas coisas. Porque chegará, está chegando já o dia em que todos que viverem o bem vão ressurgir para a vida, e os que viveram o mal vão ressurgir para a condenação. O mal é a própria condenação. Não precisa nem ampliar esse conceito. O mal é a grande condenação. Versículo 30. Por mim mesmo nada posso fazer. Ah, só um parênteses. É claro que há outros textos que falam sobre a nova vida e como vai ser o novo céu, a nova terra, tudo de bom que estiver. Que está reservado para os salvos. Há outros textos que falam tudo de ruim que vai acontecer para quem praticou o mal e ressurgiu para a condenação. Eu não estou trabalhando isso agora, nem estou retirando do texto. Estou só fazendo uma alusão breve, dizendo que o mal, e multiplique esse mal pelo infinito, tá bem? Mal multiplicado pelo infinito, e você vai ver que o próprio mal, na sua máxima expressão, é a maior condenação que um ser pode ter, tá bem? Mas é claro que depois, em outros textos, nós podemos esmiuçar, detalhar essas questões. Versículo 30, por mim mesmo nada posso fazer. Conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não busco agradar o meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Oh, que maravilha! Jesus falando que satisfaz a vontade do Pai. Se eu der testemunho acerca de mim mesmo, o meu testemunho não será válido. Há outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o seu testemunho acerca de mim é verdadeiro. Vós enviastes representantes a João, e ele deu testemunho da verdade. João Batista, tá bem? Vós enviastes representantes a João, abre parênteses, o Batista, e ele deu testemunho da verdade, dizendo que Jesus era o Filho de Deus, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu, entretanto, não busco o testemunho dos homens, mas digo essas verdades para que sejais salvos. Olha o objetivo de Deus, olha o objetivo de Jesus, olha esse para que, tá bem? Olhe para isso, esse para que, esse senso de finalidade. Acompanhado, obviamente, por uma questão pré-posicional. Para que sejais salvos, com o objetivo de que vocês sejam salvos, com a finalidade de que vocês sejam salvos. Versículo 35. Ele era uma candeia que queimava, iluminava, e vós quisestes, por um momento, rejubilar-vos na sua luz. Todavia, eu tenho um testemunho maior, eu tenho um testemunho maior do que o de João. A própria obra que o Pai me deu para consumar e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, ele mesmo testemunhou sobre mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face. Igualmente, não tendes palavra habitando em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Como vocês não creem, ele estava dizendo, como vocês não creem em mim, eu, Jesus, o Filho de Deus, então vocês não conseguem enxergar o Pai, não conseguem enxergar o significado da palavra de Deus, porque vocês não creem naquele que foi enviado por ele. Se você crê em Jesus, meu amigo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, ou conhecido, conhecida, se você crê, você é salvo. Ouvir, crer e obedecer, tá bem? Esse tripé ajuda muito você, ajuda todos nós. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não aceito honra que procede dos homens, mas eu vos conheço bem e sei que não tendes em vós o amor de Deus. E eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. Como podeis crer, vós que recebeis honra uns dos outros, mas não buscais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Olhe o versículo 45, que coisa linda. Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança. Eles diziam, os religiosos da época de Jesus, que eles criam em Moisés, na lei de Moisés, tudo era Moisés. E Jesus vira e fala: olha, eu não vou nem acusar vocês diante do Pai, até porque ele não é acusador, ele é advogado de defesa, né, de nós todos. E ele diz: eu não acuso vocês diante do Pai. Vocês falam de Moisés? Então, quem vos acusa é o próprio Moisés. Tudo aquilo que Moisés disse, tudo aquilo que Moisés foi, tudo aquilo que Moisés realizou, isso condena vocês. Vocês que dizem depositar em Moisés a esperança, vocês, na verdade, não seguem o que Moisés estabeleceu. Versículo 46. Todavia, se de fato cresseis, perdão, em Moisés, de igual modo haveríeis de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Aleluia, glória a Deus, que Deus abençoe a leitura do Sagrado Evangelho. Algumas pequenas notas de rodapé, tá bem? Bem rápidas mesmo. A primeira nota, em alguns originais, voltando lá no início do capítulo, me acompanhe, no versículo 2 se fala Betesda. Está bem um tanque chamado de Betesda. Em alguns originais, Betzata ou Betsaida. A forma correta é Betesda. Em hebraico, Bet, Esdar, lugar do derramamento. João se refere à festa dos judeus, com o desejo de informar aos gentios, os não-judeus, sobre as tradições judaicas. Os capítulos centrais desse Evangelho de João são cronologicamente relacionados com as diversas festas judaicas do calendário judaico, né? Diversas festas do ano judaico. Só para você saber, querido ouvinte, que tem chegado dia após dia. Então eu explico para você. Até hoje os judeus preservam essas festas. Cito a Páscoa, no capítulo 6, versículo 4, a festa da Páscoa, que representa a libertação do Egito, a festa dos tabernáculos, no capítulo 7, no verso 2, a festa de dedicação, ou Hanukkah, Hanukkah, capítulo 10, versículo 22. A festa aqui se refere ao ano novo judaico. Você já deve ter ouvido falar: olha os judeus celebrando o ano novo, né? A festa das trombetas, ou Rosh Hashanah, como é hoje comemorado pelos israelenses, Levítico 23, 23 a 25. Os pavilhões são cinco arcadas com grandes colunas em torno de um tanque duplo. Então, aqui as festas principais, tá bem? Ainda outras festas, mas aqui você tem a Páscoa, Tabernáculo, a Hanukkah, a festa que se refere ao Ano Novo, ou trombetas, Rosh Hashanah, e você tem uma ideia, pelo menos, do calendário festivo judaico. Aqui ainda há um elemento para você verificar no versículo 3, quando fala do movimento das águas. O Novo Testamento grego, chamado de Septuaginta, isso é só para quem já está um pouco mais adiantado e se interessa com isso, tá bem? Quem não se interessa, não tem nenhum problema. Mas o Novo Testamento grego, a Septuaginta, omite essa última frase do texto e todo o versículo 4. Cuidado, porque o que vale para nós, antes do texto latino que eu estou usando diretamente, até por ser um linguista e continuar cada semana estudando um pouco de latim, e trabalho muito com a Vulgata, mas que já é a segunda tradução. A primeira tradução é do hebraico para o grego, que é a Septuaginta, mas nós temos que cada vez assim mais ficar atentos ao texto original, né? Ou mais próximo do texto original. Então, o Novo Testamento grego omite essa última frase do texto e também o versículo 4. Bom, um terceiro elemento para você verificar, que é citado aqui, importante para você, está no versículo 8. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Aleluia! Se você está hoje num leito, no sentido espiritual ou emocional, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, pega o teu leito, levanta e anda. Ande, não fique aprisionado ao cativeiro das emoções que te levam a um desespero, a uma agonia tão grande que você só tem vontade de ficar deitado e desanimado e sem perspectiva e sem vontade e sem capacidade e sem potencialidade naquele momento e sem disposição efetiva para levantar e continuar sua vida, andar. Eu quero te dizer, pega o teu leito agora, levanta e anda. Bem, só para você saber o que significa esse leito, era uma espécie de maca ou esteira, em grego, krabatos, como em Marcos capítulo 2, de 9 a 12. Isso é uma citação explícita da BKJA. Tá bem? É uma citação de rodapé da BKJA. Quem tem a Bíblia é só comparar. Quem não tem a Bíblia também pode comparar pela internet, se você baixar a Bíblia. Hoje é um privilégio isso, né? Você pode acompanhar isso. Em quarto lugar, uma coisa importante, né, irmão, irmã? O sabat. Na King James, é o dia do descanso, conforme a lei. Mas está lá em vários textos, né? Gênesis 2, versículo 2, Êxodo 28 a 11, Gálatas 4, de 1 a 10, Hebreus 4, de 4 a 11, e em nossa, muito mais textos. Muito mais textos. Muitos textos falam sobre o sábado. Agora, há muita incompreensão. Quem criou o sábado foi Deus. E Ele é o Senhor do sábado. E Ele criou o sábado não para ser um período de escravidão para o ser humano, Afinal, o sábado não foi feito para o homem se regozijar, assim como Deus se regozija, contempla, celebra. E não o homem foi feito para ficar obedecendo regrinhas do sábado. Isso tanto no judaísmo como em outras denominações, até abençoadas, mas que dão ênfase demais ao sábado, conduzem a um legalismo para com o sábado. Ouvindo um rabino, numa entrevista, ele fez uma abordagem belíssima sobre o Shabat, quando disse que em 6 dias Deus criou. Essa é a jornada de Deus. E cada dia para Deus pode ser como 1.000 anos, hein, irmão? Só para você vir comigo um pouquinho, venha, venha junto um pouquinho. Um dia para Deus é como 1.000 anos. Ou seja, podemos estar falando de 6.000 anos. Agora, esse 1.000, obviamente, é padrão de grandeza. Então, esse 1.000 pode não ser 1.000. Pode ser uma era inteira, pode ser 1 milhão de anos, pode ser 1 segundo esse dia, pode ser 1 hora, pode ser 1 dia mesmo como nós conhecemos, literalmente, ou podem ser 1.000 anos ou 1 era. E durante esse período de 6 dias, de 6 tempos, vamos falar assim? Fica mais fácil para você? Durante 6 tempos, a cada 7, 6, 7 avos, durante 6 tempos, a cada 7, Deus gasta criando. Jesus diz assim: meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Agora, a cada 7 tempos, Deus então separa 6 dias para a criatividade ou para a criação, e 1 dia ele não separa para criar, para a criatividade, para a ação, para o agir, para o realizar. Um tempo em cada 7 ele separa para o regozijar, para contemplar. Eu vou usar uma palavra que a gente usa mais hoje, né? Para admirar, para curtir, para saborear tudo aquilo que ele faz no universo. Então, nesse dia, ele não está focado, ele não está direcionado para criar. Vamos dizer que ele tenha criado 6 planetas, 6 galáxias em 6 dias. Ou uma só, um planeta só, mas com 1 milhão de espécies de seres ali. Imagina que coisa linda! Se for um lugar que a gente não tem nem ideia ainda hoje, mas for inteiro. Semelhante ao mar, por exemplo, ele pode gastar 6 tempos só criando seres marinhos ou outras coisas, plantas, cores, novas dimensões de tempo. Já na ficção científica, eu via, ensinado sempre pelo meu irmão mais velho, né, que me introduziu nisso. Ele pode estar trabalhando com dobras temporais, sabe lá o que nós vamos contemplar. Mas ele separa um dia onde ele diz assim: ó, hoje não, hoje não, hoje eu vou parar, hoje eu não vou criar nada no planeta Terra, eu não vou fazer nada em outros planetas, hoje eu vou contemplar, eu vou admirar o que foi feito, eu vou curtir, porque na nossa própria vida, irmãos, muitas vezes nós construímos uma casa. Outro dia eu disse isso para a esposa, né? A gente faz uma casa, arruma uma casa, faz um trabalho na empresa, faz um trabalho no colégio, faz um trabalho na faculdade, depois nem olha para o que fez, nem olha para o piso, não olha para a parede, não olha para as paredes pintadas, não olha para nada, não curte. Pessoa que é muito, isso acontece muito no consumismo. Ela precisa muito consumir, mas ela consome e essa fome é saciada durante algumas horas. Depois de outras horas, depois de algumas horas, ela precisa consumir outra coisa em outra loja, porque ela não consegue contemplar aquilo que a pessoa não contempla aquilo que ela adquiriu. Então, estou fazendo uma reflexão com você um pouco maior sobre o sábado. O sábado é o momento de você não se dar a criatividade. É o momento de parar. É o grande dia da alegria. É o grande dia da festa. É o grande dia do prazer. É o grande dia da satisfação. Pastor, mas nós não temos prazer, satisfação, alegria durante o trabalho e a criação, a criatividade? Sim, é claro que sim. É claro que sim. E tão importante quanto esse prazer que nós temos no dia a dia do trabalho. Hoje eu tenho agenda de manhã, tenho agenda à noite, e é assim. É um prazer, é uma alegria. Mas tão prazeroso quanto isso é um a cada sete tempos você parar também. Parar para descansar. Deus não cansa, mas nós cansamos ainda. Parar para descansar, parar para contemplar, parar para não fazer nada, parar para admirar. Tá bem? Muito joia. Uma quinta observação eu faço com você, está lá no versículo 14. Veja que já estás curado, não volte a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem que foi curado. Jesus sabia que a causa da enfermidade daquele homem fora o seu pecado. Está lá no rodapé, tá bom? Entretanto, não quis revelá-la ao público, mas advertiu o homem de que a repetição ou permanência no pecado poderia levá-lo a coisa pior, ou seja, à morte eterna. A sexta observação também diz respeito à omissão de frase. O Novo Testamento grego, a Septuaginta, você já gravou o nome, Septuaginta. Outro dia a gente fala por quê, né? Foi traduzida por 72 homens em lugares diferentes, mas relativamente com sede ali em Alexandria, e depois comparado a tradução do hebraico para o grego, percebeu-se uma similaridade que só Deus poderia ter feito, então ficou conhecido como a Septuaginta. Na verdade, Septuaginta lembra 70, mas foram 72 homens. E 72 tem um sentido teológico também, né? Mas deixa isso para um outro momento. O Novo Testamento grego omite a frase e tentavam matá-lo. Mas foi mantida nas revisões da King James, na King James que trabalha do grego para o latim, na Vulgata. A Vulgata que foi traduzida por um homem chamado Jerônimo, chamado também de São Jerônimo. Tá bem? A sétima observação está um pouco mais adiante, está no versículo 29. E explica para nós: as almas dos que morrem, dos que morreram, repousam ou dorme. Daniel 12, 2. Alma aqui é o ser, tá bem? Não é só mente e sentimento, como na psique grega, né? Mente, afetividade, todo o campo psicológico. Não. Alma, que pode ser traduzida por vários termos no hebraico, né? Que são no hebraico, ruah, nefesh, às vezes palavras que significam garganta, esse centro da vida, também chamado de coração. Então, o coração dos que morreram não é órgão, não, tá? Não é o órgão do coração que bate, não, que funciona no nosso corpo. Não é isso, é o centro da sua vida. Então, o centro da sua vida, o centro da vida daqueles que morreram, repousam ou dormem. A decisão judicial suprema é tomada em vida, por causa da opção de vida da pessoa, se ela creu, se ela não creu, se ela aceitou ou não aceitou Jesus, se ela seguiu ou não seguiu a Jesus. Os que tiverem feito o bem, seguido a Jesus, são os que vieram à luz. Se você preferir a preposição em outra maneira, você diz assim, ó, são os que vieram para a luz. Esses já estão vivendo a vida eterna como salvos. Desde agora, os que tiverem praticado o mal são os que amaram mais as trevas do que a luz. Muito forte isso. Tem gente que ama mais as trevas do que a luz. Essas pessoas, a não ser que em vida se arrependam e recebam, em vida, e recebam a Jesus em seus corações, olha aí, ó, em seu espírito, o que os hebreus chamam de alma também, coração. Centro da vida, diferente da concepção de alma grega, diferente para os mais maduros na fé, ou mais letrados também, diferente da divisão corpo, alma e espírito. A compreensão judaica não passa por esse tripé, mas ela trabalha com a matéria, o corpo, aquilo que é material, o pó, que vai voltar ao pó, e aquilo que não é matéria, que é o sopro de vida, que é o espírito, que é o coração. E aí, às vezes, chama, como eu disse, de garganta, às vezes chama de espírito da vida, às vezes chama de alma. Mas não é no conceito grego. É o material e o não material que há em nós. O imaterial que há em nós. Os que não obedecerem, não crerem em Jesus, não se arrependerem, não receberem Jesus em seus corações, estarão condenados para sempre. E não há bem maior do que entregar a vida aos cuidados de Cristo. Efésios 2, 8 a 10. Esse final de semana, pastora Margarete fez uma ministração, minha esposa, para quem não conhece, esplendorosa. Eu vou pedir para ela fazer no WhatsApp e mandar como uma mensagem, abrindo um outro bloco. Não livros e não seminários para liderança. Abrindo um outro bloco que seriam pregações, que são pregações individuais, assim, sobre um texto específico, mas que não estão atrelados a uma sequência do livro ou de uma série para a liderança. Eu vou pedir, vejo se ela faz essa semana. Foi uma bênção. E ontem o pastor Jessé, na minha igreja, também trabalhou com outro texto que corroborou com Efésios. Então, É uma coisa linda isso. O que Efésios nos ensina sobre a plenitude de Deus, sobre a plenitude de Cristo, o Filho, e sobre a plenitude do Espírito, que fica subentendido no texto de Efésios. É lindo, Efésios é lindo. Tá bem? Não há bem maior do que entregar a vida aos cuidados de Cristo. A oitava nota de rodapé nos ajuda a entender que a lei judaica exigia mais de um testemunho para validar uma declaração. Precisava de pelo menos duas pessoas. Pelo menos duas pessoas para que uma acusação fosse validada. Então, mais uma informação histórica aí. Versículo 31. Se eu der testemunho acerca de mim mesmo, o meu testemunho não será válido. Não adianta, só eu mesmo falar de mim. É preciso, pelo menos, mais uma testemunha, ou pelo menos mais duas testemunhas, que digam o que eu estou dizendo, que aquilo que estou dizendo é verdade. Ainda hoje, no sistema jurídico, você tem a necessidade das testemunhas. Eu não sei a quantidade, não sei como é que funciona ao pé da letra. Se algum advogado puder mandar para mim, eu agradeço. Mas o importante é que desde aquela época havia necessidade de testemunhas, e hoje também ainda precisamos disso. E para finalizar, a palavra grafê em grego, é a nona observação, significa a carta de Deus. O que que é a carta de Deus, pastor? A carta de Deus é todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que é isso, pastor? Onde está escrito isso? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 16. E vou te dar uma outra dica bíblica. Fique atento a muitos livros da Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Fique atento no, nos capítulos 3, com verso 16. Porque há sempre, quase sempre, um mistério maravilhoso, uma palavra maravilhosa, uma revelação maravilhosa no capítulo 3, no versículo 16, em vários livros. Tá bem? Essas eram as notas. Encerramos a segunda parte. E agora eu concluo com uma brevíssima palavra pastoral. Tá bem? A cura de um homem aprisionado por uma enfermidade há 38 anos. Esse capítulo fala disso. E uma linda exposição sobre a unidade entre o Pai e o Filho, como parte da teologia relacional da Trindade. Pastor, traduz isso para mim. O relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo. Capítulo João é o evangelho mais teológico. Por isso, quando as pessoas falam, vamos dar o evangelho de João para evangelizar ou para o novo convertido, eu nunca vi tamanha discrepância. João não é para dar para o novo convertido. Mesmo que tenham versículos que falem de salvação, os melhores evangelhos para dar para o novo convertido ou para quem está para ser convertido são os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Porque João é cheio de entroncamentos religiosos, tá bem? Entroncamentos, perdão, teológicos. Então, o texto fala sobre a unidade de relacionamento entre o Pai, o Filho e está presente o Espírito Santo também. Não vou adentrar nisso agora, porque tomaria muito tempo, mas então é uma expressão da cura de enfermidade, da enfermidade de uma pessoa de 38 anos e uma verdadeira aula sobre a relação trinitária, em particular, mais o pai e o filho, nesse caso. Isso caracteriza o capítulo 5 de João. A cura ocorreu no tanque de Betesda, por ocasião do Rosh Hashanah, que se refere ao Ano Novo Judaico, também conhecido como Festa das Trombetas. De tempos em tempos, o Senhor enviava um anjo que agitava as águas, e o primeiro enfermo no tanque de Betesda, que entrasse, era curado. Vou repetir. De tempos em tempos, Deus mandava um anjo, esse anjo agitava as águas, e o primeiro enfermo que entrasse no tanque, ele era curado. Não havia uma cura nesse momento. Uma ação misteriosa e maravilhosa. Mas isso tudo já representava o ministério de Jesus. E Jesus viu então um homem deitado em sua maca e perguntou: "Queres ser curado?" Como se Jesus mesmo tivesse tocando nas águas, mexendo as águas e dizendo: "Você quer que eu ponha você na água para você ser curado?" O homem queixou-se para o Senhor, dizendo que quando a água era agitada, outra pessoa era mais rápida do que ele. Entrava primeiro e ele não tinha quem o colocasse rapidamente na água. Mas o verdadeiro curador, Yahvé Rafá, o Deus que cura, ele é que mexe as águas. Ele que é o verdadeiro tanque da cura das enfermidades. Ele que é o verdadeiro tanque de Betesda. Ele mesmo chacoalhou as águas. O Senhor Jesus ordenou: "Levanta-te, apanha o teu leito e anda." Sem que o homem precisasse tocar nas águas, Jesus mesmo era a água que curava, é a água que cura até hoje, sempre será a água que vai curar. Jesus é a água que cura, meu irmão. Se você está precisando de cura, seja em qualquer área da sua vida. Ah, Jesus está dizendo: levanta teu leito e anda. Hoje muita gente vai andar. Aleluia. Imediatamente o homem foi curado. Imediatamente. Que quando há cura mesmo, Deus já opera quase sempre imediatamente. Em alguns casos, nós vemos o processo gradual. Mas quase sempre a cura é imediata. Ele pegou o leito e andou. A cura foi realizada no Shabat, no sábado, e os falsos religiosos, cuidado com religioso. Religioso é uma praga, não colabora para nada, mas atrapalha bastante. Não colabora para nada. Mas estraga pra caramba. Atrapalha muito. Condena todo mundo. Quer jogar pedra em todo mundo. E não olha para sua própria vida. Então, os falsos religiosos, né? Se escandalizaram. Olha só que escândalo. Escandalizaram por ele estar carregando o leito no sábado e repreenderam o homem. Então, ao invés dos religiosos ficarem felizes porque um homem foi curado da sua enfermidade, não. Eles estavam preocupados com ele carregar a maca no dia do sábado. É como hoje, eles ficam preocupados nas denominações em cumprir o horário da escola dominical, uma hora só de culto à noite, para ninguém ficar muito cansado, para no outro dia trabalhar, como se o Espírito Santo não fosse fazer a obra. Eles se preocupam com 1 milhão de coisas efêmeras, inúteis. Eles atrapalham tudo que diz respeito ao avanço missionário, à expansão missionária. Eles não oram em quase nada, não leem a palavra, não vivem com Deus, mas se eles podem atrapalhar e se escandalizar, eles se escandalizam. E então eles se escandalizaram, tadinhos, porque o homem que 38 anos sofrera com enfermidade foi curado. Ao invés de festejar, eles se escandalizaram por causa da maca ser carregada no sábado. A completa incompreensão do que é o sábado. Cuidado, irmão, irmã, cuidado com o legalismo religioso. Eles perguntaram: quem tinha dito para que ele pegasse a maca ou a esteira no sábado e levantasse? Porque não era possível fazer isso. Contudo, o homem que foi curado nem sabia o nome de Jesus. Não sabia, não. Jesus não tinha nem feito questão de fazer propaganda de si mesmo e não falou o nome dele. O homem também não perguntou. Oh, gente, houve grande festa. 38 anos num leito, e ele estava curado. Não sabia o nome de quem curou. Somente mais tarde, quando encontrou Jesus no templo e foi orientado pelo mestre para não pecar, para que não acontecesse um mal maior, coisa pior, ele ficou conhecendo o nome de Jesus e disse aos judeus. Aí ele disse aos religiosos. É impressionante. Só não quero que você fique com uma falsa ideia antissemita e antisionista, tá bem? Muito evangélico acaba ficando dizendo: ah, são eles, os judeus que crucificaram a Jesus e os semitas, né? Como se hoje nós não estivéssemos fazendo a mesma coisa, de outra maneira. Então, eu não estou isentando do pecado, mas eu não quero que você também os transforme em bode expiatório de toda a humanidade. Porque isso não vai agradar a Deus. É bom para a gente ver um retrato, uma caricatura da nossa própria experiência religiosa, da nossa própria experiência cristã. Isso sim. Bom, Jesus estava preocupado que ele não voltasse a pecar para que não acontecesse coisa pior. Ele ficou conhecendo o nome de Jesus e disse aos judeus. É impressionante como aqueles falsos religiosos daquele momento não se alegraram por um homem enfermo há 38 anos estar curado, mas preocuparam-se com o aspecto formal da lei e voltaram-se contra Jesus. Voltaram-se contra Jesus. Irmãos, eu pertencia a um determinado segmento, mas eu vim para outro e percebo que há uma réplica do primeiro segmento. As pessoas estão preocupadas com papel, ou que você mande por e-mail, WhatsApp. Elas querem saber do efêmero. Elas querem saber dos relatórios, elas estão preocupadas com o cumprimento das obrigações denominacionais, religiosas. Pastor, mas a gente não tem que dar atenção a isso e prestar contas para o governo? Sim, mas isso não pode tomar do nosso coração a razão de ser cristão. 99% do tempo, como na santidade bíblica que nós ministramos, Cristo tem que ser tudo. Porque o Cristo é tudo ou ele nada é. E quando nós vamos enviar um missionário, me lembro aqui um abraço, Eduardo, no seu lindo trabalho hoje também na área de saúde. Lu, saudade grande, grande. Queria poder voar para dar um abraço aí em vocês e nas crianças, hoje jovens já, né? Não crianças mais. Saudade grande mesmo. Era para ter um grupo de pessoas que se mobilizasse quando esses dois jovens foram para Jocum, um grupo grande de pessoas que se mobilizasse. Houve um grupo que ajudou, mas é sempre uma coisa assim, chorada. E quando voltam também o negócio é chorado. E às vezes até na família, gente resmungando. Né? Que opção vocês foram fazer, em vez de fazer jornalismo, em vez de fazer outra coisa, em vez de seguir a carreira, e agora vão viver assim? Ah, eu lembro desses amados, eu quero dizer a vocês, vocês fizeram o correto, porque são os falsos religiosos que não se alegram por um homem enfermo ser curado depois de 38 anos, e preocupam-se com o aspecto formal da vida, da lei, da religiosidade. Gente chata pra caramba. E voltaram-se contra Jesus. Ao perseguirem Jesus até a morte, selaram sua própria condenação. Por outro lado, ouviram uma exposição de Jesus que é lâmpada para os nossos pés até o dia final. Me lembrei agora da missionária Vivian. Eu vou pedir para ela, só se ela não quiser. Ela tem livre-arbítrio. Porque ela é astrofísica, não é física, astrofísica. É uma pessoa assim, que não consigo nem falar o currículo. Talvez ela diga, não, encaminhe de outra maneira, pastora Margarete, pastor Sérgio, eu não vou. Mas eu acho que como missionária, mesmo tendo outros ganhos, nós precisamos, irmãos, nesse tripé, esses três precisam. E não é precisam só para suprir o arroz e feijão, precisam para ter uma vida igual a de todo mundo. Agora, o senhor está falando de vocês? Não, estou falando de todo missionário. Me lembro lá da pastora Renilda Amada e de outros tantos missionários, pastores, em congregações locais, aqui em Entre Folhas, no estado de Minas Gerais, no Brasil, nas nações. É claro que há pessoas que nos sustentam. É claro que há cinco, seis irmãos, 10 irmãos, que acabam suprindo cada missionário. Tal, mas isso não poderia ser assim, isso não pode ser assim. Gente presa, escravizada pela lei religiosa, ao invés de se preocupar com a missiologia. Eu vou encerrar dizendo uma coisa para você e preste bem atenção. Porque é o Espírito Santo, assim diz o Senhor. Cada irmão e cada irmã que virar as costas para a obra missionária, arcará no dia do juízo final com a virada de costas do Senhor. Porque não só como perdão, ele diz, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores também. Use esse mesmo princípio para a missão. E trabalhe, levante outras pessoas, porque nós precisamos investir pesado, não só no sustento de obreiros, mas na qualificação de um cristianismo que eu li o relatório, o livro do bispo Rale, no século XIX, e ele fazia um diagnóstico que se encaixa hoje. Não é possível. Nós temos que melhorar a qualidade. Tem que ter gente estudando o tempo inteiro. Lá em Jerusalém, hoje, eles estão preparando os utensílios para o templo. Já tem utensílios à mostra no meio da cidade, como o candelabro, como a menorá, tá bem? Para você saber. Ora, tem a escola de Moisés, onde há muitos se preparando dentro da teologia do judaísmo. Os islâmicos têm escolas e escolas. Os budistas têm. E os cristãos precisam melhorar a qualidade de qualquer jeito para não poder, para não servir a dois senhores, como me foi dito outro dia, mais um conselho, para que as pessoas tenham clareza, tanto da vida cristã, como da Bíblia, da oração, da palavra, da vida devocional como um todo, porque isso resume, como também de uma análise de conjuntura, para entender as questões de ordem político, social, econômico, ideológica. Eu encerro, amados. E vocês sabem que o nosso trabalho é esse. Pastor, e mesmo sendo um pouquinho mais extenso que o padrão, como é que tá, pastor? A resposta é cada vez maior. Eu estou vibrando dia após dia. Só não vou ficar citando número porque nós queremos muito mais que número. Em primeiro lugar, o Pai continua trabalhando. Concluo dizendo a você, discípulo. Discípulo de Jesus, o Pai continua trabalhando e Jesus também. Então trabalhe, meu irmão, no ministério da igreja. E não venha me dizer, olha, agora não. Outro dia, um irmão querido, amado, tem o dom, tem o talento, tem o ministério, está tudo preparado para ele. Tem a graça de Deus, tem o testemunho das pessoas. Ele disse, olha. Eu tenho outras atividades, pode surgir alguma coisa, eu estou à disposição. Mas assim não funciona. Não funciona, a história não funciona assim. É preciso que cada um tome a sua cruz e siga. O Pai continua trabalhando e Jesus também, você siga trabalhando. Em segundo lugar, o Filho não faz nada de si mesmo. Jesus. Mas somente faz o que o Pai fizer. O Filho faz semelhante ao Pai. Tá bem? Para entender o relacionamento aí. Em terceiro lugar, o Pai ama o Filho eternamente. Pastores, nós temos uma dimensão paternal no pastorado. Amem os filhos na fé. Vamos amar o rebanho. E sempre. O Pai ama o Filho eternamente e sempre lhe mostrou todas as coisas que realiza. E o Pai, naquele momento, ainda fez coisas maiores para que o universo ficasse maravilhado. Naquele momento, e eu corrijo até meu resumo aqui, o Pai deve estar fazendo nesse momento e vai continuar fazendo eternamente. O Pai sempre fez e faz e fará coisas maiores para o universo, para que o universo fique maravilhoso. O que que você pode fazer para o universo ficar um pouco mais maravilhoso na sua família? Faça. Na sua igreja, faça. Na cidade, faça. Em quarto lugar, o Pai ressuscita os mortos e o Filho também dá vida a quem desejar. Meu irmão, minha irmã, ressuscite hoje. Da morte espiritual e tome da vida do filho que te dá, se você desejar. Em quinto, o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao filho, a fim de que o filho seja coroado pelo Pai e honrado pelo Pai. Olha, se Jesus é o juiz, ele é o advogado de defesa, ele se fez réu porque pagou todo o nosso pecado, virou intercessor e advogado de defesa, e o Pai delegou a ele julgar a cada um de nós. Ora, o juízo não é meu e não é seu. Pastor, mas o senhor está fazendo considerações críticas, sem dúvida nenhuma, e vou continuar fazendo. Como profeta de Deus, não no nome, mas no exercício profético, nós temos que melhorar a qualidade do nosso povo. Nosso rebanho tem que ficar mais forte. E aí nós temos que ver onde estamos acertando e dar glória a Deus, e onde estamos errando e corrigir. No entanto, isso não pode passar daqui. Jesus é quem julga cada pessoa. Agora, não se iluda. Nós que viemos de um momento tenso aí. Não se iluda, momento tenso na política. Não se iluda. Cada um responderá pelos seus atos e pelos seus posicionamentos e pela sua formação, pela sua boa informação. Não se iluda. Porque Jesus vai julgar. Haverá um julgamento. A única coisa que eu quero é que você não tome a posição de juiz. Não tome a posição de juiz. Você não é o juiz dos irmãos. Não é. Não é o juiz dos irmãos. E se você está tomando esse lugar, você está destronando a Deus, você está tirando Jesus do trono, e isso não ficará em branco. Não tente tirar Jesus do trono do julgamento. Deixe Deus tratar as pessoas e julgá-las. Quanto a você, dê a sua vida como testemunha e mártir do Evangelho. Em sexto lugar, quem ouve a palavra de Jesus e crê no Pai que o enviou, tem a vida eterna, está salvo. Passou da morte para a vida. Vamos simplificar isso, irmão. No que tange a justificação ao novo nascimento, a graça preveniente, a graça justificadora e graça salvadora, vamos entender isso com mais facilidade. Entendeu, creu, obedeceu, quer obedecer, quer seguir Jesus, está salvo, amigo. Ele não mandou fazer curso de 52 anos de preparação para depois, isso é coisa de denominação, para depois então poder ter direito a ser aceito na profissão de fé ou no batismo. Não quero precipitar nada, não quero precipitar batismo, não, até porque ele é um sinal externo, né? Não quero precipitar nada, mas quero dizer, para de complicar, fariseu. E ajude a divulgar isso. Creu em Jesus, creu no Pai que o enviou, tenha a vida eterna. Decidiu se arrepender, mostrou o fruto desse arrependimento e começou uma nova vida. Então, passou da morte para a vida. Em sétimo lugar, já chegou a hora, irmãos, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Esses são os últimos segundos da história, no sentido profético. Últimos segundos pode demorar ainda 50 anos, 100 anos, 200 anos. Eu não tenho nenhuma condição de calcular, só o Pai é quem sabe. Mas já passou da hora, não é que chegou? Passou da hora em que os mortos precisam ouvir a palavra e a voz do Filho de Deus para poder viver. Porque se eles não aceitarem a Jesus, eles morrerão. Em oitavo lugar, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, o Filho também tem a vida. Conversava com a pastora ontem sobre isso, então colocando até para ela não compartilhar aqui interno, o Pai tem a vida e o Pai concede a vida ao Filho. Tudo que o Filho tem vem do Pai, mas o Pai outorga ao Filho. Preste atenção, João 5, o Pai outorga, delega ao Filho a vida em si mesmo e outorga ao Filho a execução do julgamento. Por quê? Porque ele é filho de Deus e ao mesmo tempo ele se fez filho do homem. Quem entende do homem é o filho do homem, a saber, Jesus Cristo, ao Senhor. Quem entende mais. Por isso o Pai outorgou a ele. A glória é dele, a honra é dele. Só que ele glorifica o Pai, ele glorifica o Espírito. O Espírito glorifica a Jesus e ao Pai. O Pai glorifica o Filho e ao Espírito. Esse é o relacionamento da Trindade. Em nono lugar, não nos admiremos, porque está chegando o dia do juízo final. Está próximo, irmãos. A menorá do terceiro templo já está exposta. Outros utensílios já estão preparados. Isso significa que ou o anticristo já nasceu, ou ele está para nascer, porque tudo já está preparado, sendo preparado para a construção do terceiro templo. E no terceiro templo, o anticristo vai sentar, vai enganar os judeus metade de um tempo e depois vai sentar no trono e os olhos dele serão abertos e duas testemunhas se revelarão a verdade aos judeus e eles terão ainda uma última oportunidade. Fora o fato de que o evangelho está sendo pregado, viu? Em Israel, abundantemente. Há pastores que moram lá. Missionários. Mas ainda terão uma última chance. É mais para a casa de Israel mesmo, os últimos 3 anos e meio. Para eles abrirem os olhos e reconhecerem que Jesus é o Messias. Que não precisa ser um Messias só homem. Só parecido com Davi, só o estabelecedor de um reino próspero, como foi com Davi e Salomão. E os olhos deles serão abertos e eles enxergarão o que não enxergaram até hoje. E muitos aceitarão. Está chegando o dia do juízo final. Meu irmão, minha irmã, não faça nada por você mesmo. Mas faça pela vontade do Pai. Jesus foi assim. Ele não deu nem testemunho sobre ele mesmo. Ele deixou que outro testemunhasse sobre ele, como João Batista. E depois os discípulos, os apóstolos. Então deixe que outro dê testemunho sobre você. Na história, né? Na sua existência. E, sobretudo, dê testemunho sobre a sua vida, o seu ser, a sua essência, a sua substância. Eu não posso fugir da afirmação porque ela é a verdade, mas a explicação demanda uma outra série de liderança para explicar a diferença de substância. E outras questões teológico-filosóficas. A obra que Jesus realiza, em 11º lugar, realiza, testemunha o que o Pai o enviou. Então é a obra que nós realizamos que dá testemunho de que nós somos do Pai. Não é o nosso discurso, não é o meu discurso pelo WhatsApp. É a obra que eu estou fazendo que está testemunhando que o Pai está comigo, ele me enviou. E Jesus está comigo, o Espírito está comigo e com você também. 12º lugar, cuidado, hein? Os falsos religiosos estão por todo lado. Eles não têm a palavra habitando em seu coração porque eles não creem em Deus. Eles não creem em Jesus. Eles não creem no Espírito Santo. Sabe no que eles creem? Eles creem em organização denominacional. Vou repetir, eles creem na instituição, na organização da denominação. É só isso que eles têm e por isso eles são defuntos. A menos que eles encontrem Jesus para deixar de ser um vale de ossos secos, eles são defuntos e morrerão defuntos. Não sou eu que vou definir isso. Quem vai definir é o Senhor Jesus. Mas hoje a condição é de defunto. Porque eles amam a denominação. Por ela, eles arrumam briga. Por ela, eles fazem o diabo. Eles se manifestam como tal, mas pela missão de Jesus, aí não. Então, cuidado com os falsos religiosos. Em 13º lugar, capítulo simples, mas de fácil compreensão, né, irmãos? Só que com muitos detalhes. Jesus veio em nome do Pai. Nós temos que vir em nome de Jesus. E não foi recebido. Jesus veio em nome do Pai e não foi recebido. Nós temos que vir em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E atenção, muitas vezes você não será recebido, nem na sua família. Porque eles conhecem um pecado que você cometeu, 2, 10, 20, 50, na infância, mais 1, 2, 10, 20, 50 na adolescência, mais 1, 2, 10, 20, 50 na idade adulta. Eles acham que podem desmerecer aquilo que Deus estabeleceu, como com Jeremias, quando Deus falou: "Você, meu escolhido. Eu não, Senhor, eu sou uma criança. Não diga que é uma criança. Eu escolhi você." Dentro da sua família você vai encontrar gente religiosa que vai dizer: "Olha, como fulano errou, como fulana errou aqui, acolá." Eles não têm o mérito, a autoridade de Jesus Cristo. Estão redondamente enganados. Porque quem dá o mérito é aquele que justifica. E aquele que justifica também santifica. E aquele que santifica opera tanto o querer como o realizar de uma nova vida. É na sua família, é no seu bairro, é no lugar onde você estuda, é no seu trabalho. Você vai sofrer isso. Mas, assim como Jesus não foi recebido e fez a sua obra, você pode não ser recebido em muitas situações. Mas faça a obra dele. Em 14º lugar, você me pergunta agora: como podem crer os homens que desejam ser honrados e bajulados pelos outros homens e não buscam a glória de Deus, a glória do Deus único? Como eles podem crer? Irmãos, eles só podem crer se eles se arrependerem. Porque se eles querem ser honrados e bajulados, é porque eles querem, de alguma maneira, assumir a posição de, primeiro lugar, de quem está sentado no trono. Nós não temos que assumir a posição de primeiro, nós temos que ser os últimos na lista dos filhos de Deus. Minha mãe me ensinava assim. Preste atenção. Ela falava: "Filho, sente sempre atrás na igreja, não na frente." E aí citava aquele exemplo, porque se algum dia te chamarem, você sai de trás para frente. Mamãe que ensinava isso. Mas se você sentar na frente, pode ser que chegue alguém mais importante, e você seja convidado a ir para trás. Hoje, por causa da diabetes, irmãos, não estou conseguindo obedecer isso porque eu tenho que ficar o mais perto possível para poder enxergar. Porque o meu óculos varia muito. Mas isso está no coração, o sentimento. Qual é a posição que você vai se colocar? mesmo profeticamente denunciando, você sabe que o pior de todos os cristãos, aquele que, eu vou colocar de outra maneira, aquele que precisa de mais conserto, aquele que precisa de mais reforma, aquele que precisa de mais de Deus, mais de Cristo eu quero ter, aquele que precisa de mais sou eu. Eu preciso de mais de Cristo. Mais de Cristo. Seja assim e não queira ser bajulado. Se vier uma honra, diga glória a Deus, entrega no altar de Deus. Mas não busque ser bajulado. Em 15º, Jesus não acusará. A pessoa em primeira mão, porque ele não é promotor. Mas aqueles que vivem da lei terão a própria lei de Moisés, que eles defendiam tanto como a sua promotoria. A própria lei será a lei que servirá como a sua promotoria. Jesus está aqui, em primeiro lugar, até o dia da salvação, dia do encontro final, para salvar, não para acusar. Ele está aqui para, o Espírito Santo está aqui para convencer do pecado, da justiça, do juízo, não para acusar. Em 15º e penúltimo, 16º e penúltimo. Se crescem em Moisés, também creriam em Jesus, já no final do capítulo. É verdade, irmãos. Se os judeus tivessem crido em Moisés, em tudo que ele ensinou, tanto na Torá como na Talmud, na tradição do Talmud, então eles teriam enxergado Jesus, mas eles não creram em Moisés e por isso não conseguiram enxergar Jesus. E até hoje não enxergaram Jesus, mas eles, muitos deles vão enxergar. Está chegando a hora. E nós que cremos também, aprendemos com a lei de Moisés, aprendemos com a Torá, aprendemos com o ensinamento oral judaico também, nós vamos enxergar em todos eles Jesus. Por isso eu digo sempre, toda a leitura do Antigo Testamento tem que ser cristológica, cristocêntrica. Em último lugar, se os judeus não criam na lei que defendiam, como poderiam crer na palavra do Senhor? Não podiam. Eles não acreditavam nem na lei que eles defendiam, eles falavam da lei, mas não cumpriam a lei. Como é que eles poderiam seguir a Jesus, enxergar a Jesus? Que coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã, foi partilhar com você João 5. Agora se prepare. Se prepare, prepare-se, porque nós vamos ficar com o Evangelho de João agora, comendo Evangelho, comendo Evangelho, comendo Evangelho. Nós vamos entrar num período de 40 dias de jejum aqui na igreja, de quebrantamento. Quero convidar você para isso também, pelo menos aí da meio-dia às 6 ou das 2 às 6. Com exceção dos que têm enfermidades que não podem, tá bem? Se você tem enfermidade, não vai para nenhum sacrifício de tolo. Deus não se agrada disso. Mas se você está inteirão, está inteirona, vamos dedicar esse tempo ao Senhor e pedir um grande avivamento, uma grande qualificação da igreja. E nós vamos com o Evangelho agora direto até a Páscoa. Tá bem? Que Deus o abençoe, grandemente Deus a abençoe. Eu espero que a pastora mande logo, prepare logo a ministração, e espero também para logo, mas é claro que tem um tempo, a pessoa está se preparando, tem outros afazeres, é missionária. Mas logo, logo nós teremos no WhatsApp também as mensagens do profeta Joel, essa mensagem da pastora em Efésios e mais João. Eu não vou entrar com série de liderança agora. Agora meu foco até a Páscoa é falar tudo sobre Jesus, Jesus, Jesus. Última informação, só para sua alegria. Nós estamos sendo ouvidos na Arábia Saudita, aleluia, na República Tcheca, na Rússia, está alegrando muito meu coração, na Ucrânia, que alegra duplamente o coração, que eles estão em guerra, no Reino Unido, e você sabe que o Reino Unido são pelo menos seis grandes localidades, né? Fora as ilhas. Na Argentina, na Indonésia, em Portugal, em Seychelles, em Singapura, na Alemanha, onde nós temos a maior escuta, na Terra da Reforma, nós temos o segundo país com maior retorno, terceiro país, os Estados Unidos da América, os Emirados Árabes, até imagino quem são os irmãos amados que estão lá. E talvez estejam falando para outros, no Canadá e em regiões desconhecidas. Então, não hesite, ore por nós, missionários, ministério, Logos 7. Missionários do ministério, Logos 7. Tá bem? Nós somos de denominações diferentes, então não estou falando a denominação, o missionário vive de uma denominação, nós somos de outra, mas o ministério em comum é esse. E se você quiser nos abençoar, eu vou dar para você, e acredite, invista o seu melhor. Nós temos um Pix, que é o 247-158-1196. Perdão, coloquei invertido aqui. 247-190-158-1196. Tá bem? Se você já tinha notado, só faça a alteração e ouça aí de novo, mas invista pesado e, por favor, consiga mais um mantenedor para nós. Você que é presbiteriano, consiga mais um. Você que é batista, consiga mais um. Você que é da Bola de Neve, aí, Edu, consiga um. Você que é metodista, que são a maioria dos irmãos em São José dos Campos. É a grande, né? O maior número de irmãos aí. Consiga mais um. Peça lá para o pastor, desafie o pastor. Jardim Ângela, consiga mais um. Fale lá com o pastor Edson. Estou sendo muito direto com vocês. Então, consiga mais um para que nós tenhamos a plena possibilidade. Nós estamos com um plano de ampliar o nosso trabalho também para o YouTube, através de podcast, e ampliar. Nós saímos de um degrau nesses 3 anos, fomos para um segundo degrau, para um terceiro degrau, agora eu quero ir para o quarto. Mas para isso, precisamos comprar algumas coisas. E eu preciso que você nos ajude. Comprar alguns aparelhos eletrônicos para realizar isso. Isso tudo, irmãos, para nós não. Tudo está doado já, viu? É para você saber. Tudo já está doado. Porque nós não temos filhos humanos, só cachorrinhos. Tudo está já doado. Mas para compra de aparelhos eletrônicos, para que a gente possa ampliar, melhorar a nossa divulgação do Evangelho. Tá bom? Que Deus o abençoe grandemente, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Eu vou dar bênção, mas antes uma última sugestão. Tem muita gente como Juninho, tive ontem na casa dele com o pastor Jessé. O pastor Jessé tem um lindo Rottweiler. Eu tenho uma hora por dia, pelo menos, com os meus cachorros, das 24. Tem outros irmãos que têm. Separe um tempo isoladamente para você ouvir as reflexões. Senta lá junto com o seu cachorro, né, se você pode fazer isso. Ah, mas tem gente que não pode. Conheço gente da minha família que não pode, porque a demanda, por exemplo, hospitalar, é muito grande. Tem um hospital, sai de um hospital, vai para outro hospital, depois vai para outro. Aí não tem jeito. Mas aí você pode ir ouvindo etapas, né? E no final de semana, no sábado, ouvir também no WhatsApp, ouvir no, perdão, ouvir no blog. Então, vá ouvindo e divulgando, tá bom? Que Deus te abençoe. Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós permaneça, assim como com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei quantos vão ouvir, faltou só isso, tá? Que são metodistas. Eu gostaria de pedir uma gentileza. Eu não tenho telefone da irmã Yolanda, que foi minha grande amiga, que me levou para ser conselheiro no acampamento Betel, e o pastor Flávio, como foi dito no culto que eu assisti pelo YouTube, pastor Flávio foi tocar no céu. Vai dormir um pouquinho, vai descansar um pouquinho, mas já está sendo preparado por Deus para tocar no céu, né? Então, quem puder mandar o telefone ou, por gentileza, transmitir a nossa palavra de consolo por um lado e celebração por outro, por saber que o testemunho dele é de vida eterna. Então, por favor, transmitam para nós. E se você puder, passe o telefone, que é uma maneira da gente poder também demonstrar o nosso grande amor pelo pastor Flávio, que partiu esses dias. Tá bom? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.